sabe se você tá na farra. Fala claro que eu tô, menino. E no show do Mano Val, ainda mais. Vamos. Eu quero ouvir. E quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô na farra? Quer saber se eu tô com outra? Não tô te atendendo porque tô fazendo amor. Foi você quem terminou. Saiu dizendo por aí que nunca me amou. Mas como assim você arrependeu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu? Quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô na farra? Saber se eu tô com outra? Não tô te atendendo porque eu tô fazendo amor. Quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô na farra? Saber se eu tô com outra? Que papo é esse de voltar a amor? Tô pegando mesmo. Tô daquele jeito. Distribuindo beijo e o quê? Tô pegando mesmo. Tô daquele jeito. Distribuindo beijo e o quê? Sem foi você quem terminou. Saiu dizendo por aí que nunca me amou. Mas como assim se arrependeu? Tá querendo saber de mim o que aconteceu? Quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô na farra? Quer saber se eu tô com outro? Não tô nem atendendo porque tô fazendo amor. Quer saber se eu tô bebendo? Quer saber se eu tô na farra? Quer saber se eu tô com outro? Que papo é esse de voltar a voltar? Tô